Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. Muito bom dia para você. O Tema Livre está entrando no ar e hoje nós estamos tratando de uma das mais caras tradições culturais e populares do Brasil, que é o circo. A Escola Nacional de Circo volta, da Fundação Nacional de Artes, né? Ela volta para o seu espaço original ali na Praça da Bandeira, depois de ter ocupado durante tanto tempo uma instalação ali na Gamboa, não é isso? No Santo Cristo, por ali, aquelas áreas ali, aquela área do Porto Maravilha. E nós estamos aqui para tratar dessa retomada da volta às origens, renovada e revitalizada da Escola Nacional de Circo, com o Zé Clementino de Oliveira, que ninguém conhece, conhece o Zezo, que é o coordenador da Escola Nacional de Circo. Bom dia, Zezo, tudo bem? Bom dia, Luiz, é um prazer estar aqui. Legal. A Beth Martins, também, que é diretora e fundadora da Intrépida Trupe. Bom dia, Beth. Bom dia, Luiz. É a Wanda Jaques, também da Intrépida Trupe, também é diretora e fundadora. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. O prazer é todo nosso aqui. Estamos na ponta da linha com o presidente da Fundação Nacional das Artes, Antônio Grassi, o ator Antônio Grassi. Bom dia, Grassi. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos vocês que estão aí no nosso circuito hoje. Legal. Grassi, eu queria que você já abrisse o nosso programa dizendo da importância da volta da Escola Nacional de Circo para a sua instalação ali na Praça da Bandeira. Pois é, a Escola Nacional de Circo hoje é um dia muito especial para nós, porque ela não só volta para seu espaço original na Praça da Bandeira, como ela também volta renovada, ela volta mais bem equipada, ela volta com possibilidade de potencializar mais ainda a excelência que é a Escola Nacional de Circo. Aqui mesmo aí, agora na linha, nós temos alunos fantásticos da Escola Nacional de Circo que resultaram em várias experiências, tanto aqui na Intrépida Trupe, como no Circo de Soleil, como em vários espaços pelo mundo, né? A Escola Nacional de Circo, embora esteja localizada no Rio de Janeiro, ela recebe alunos do Brasil inteiro e até da América Latina, e então ela hoje um núcleo de excelência que merece toda a atenção do governo federal e também das parcerias com o governo do estado e do município do Rio de Janeiro. Legal, Zé, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dimensões da Escola Nacional do Circo. Como o Grassi acabou de dizer, essa dimensão não só dentro da cidade, mas dentro de Brasil, eu queria que você quantificasse isso. É possível a gente quantificar isso? Olha, quantificar é no momento, para lembrar das questões todas, falar em números, mas eu posso falar um pouco das questões mais gerais, né? Primeiro é o seguinte: do ponto de vista da sua estrutura, ela está basicamente triplicada, né? Ela triplicou sua estrutura, e o mais importante disso é que ela consegue hoje ter espaços para que possa desenvolver da melhor forma possível a atividade de circo, principalmente a altura. Então, hoje os espaços, elas têm altura suficientemente para que a gente possa desenvolver atividade como aéreo, como segunda altura, como equilíbrio em perna de pau e assim por diante. A sala de dança, por exemplo, é um dos grandes feitos nossos, né? Que a gente conseguiu ter uma altura de 7 metros na sala de dança, em que agora a gente pode também não somente desenvolver atividades da dança voltada para o circo, mas também o circo voltado para a dança. E aí há um diálogo melhor nesse sentido, é porque a altura possibilita bastante, né? Agora, do ponto de vista das relações, né, com o mundo todo, ela tem sido hoje um dos espaços fundamentais para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, a Bolsa Funarte de Formação em Artes Circenses, ela possibilita a vinda de 6 jovens entre 18 e 25 anos do Brasil inteiro, das diferentes regiões do Brasil. Então, são seis jovens por região. Isso faz com que hoje, quando você vai lá conversar com a juventude, no caso, que está hoje na Escola Nacional, você escuta os diferentes sotaques, né? colocando e chamando as técnicas do circo e os materiais de circo nas diferentes línguas, que isso é que é legal, né? Então, nesse momento, possibilita uma troca também de trazer o conhecimento que essas pessoas trazem das suas cidades, né, dos seus estados, e acontece uma troca importante também para que a gente possa ampliando o nosso fazer, né, pedagógico, o nosso fazer artístico, para que seja cada vez mais uma escola nacional. É porque, na verdade, as pessoas trazem as suas culturas regionais, trazem os seus conhecimentos próprios de vida, as suas experiências, e isso é que forma esse amálgama do circo nacional, né, que a Escola Nacional tem esse nome exatamente por isso. Eu queria agora que a Beth e a Wanda falassem um pouco sobre a Intrépida Trupe e a Escola Nacional do Circo. Como é que é essa relação de vocês e como é que vocês estão vendo essa retomada, essa revitalizada da Escola Nacional do Circo? Bom, eu vejo com muita alegria, né, porque a Intrépida nasceu e teve no seu nascimento em 86 alguns formandos da Escola Nacional de Circo, né? E a escola sempre foi um lugar onde a gente se alimentou, onde a gente se reciclou, né? E eu acho que a Intrépida e a escola têm uma história, uma trajetória muito parecida nesse sentido da abertura, né, de receber várias pessoas de várias culturas, e isso traz uma riqueza singular, né, a experiência de criação cênica, porque vem o frevo, vem a capoeira misturada com a dança, com o teatro, né? A gente, na nossa origem, nós tivemos Luiz Carlos Vasconcelos, o Chuchu, Geraldinho e Miranda, que vieram da Paraíba com uma experiência de rua forte, né, da Escola Piolim da Paraíba. Então eu acho que a gente recebe, a gente troca, e depois essas pessoas vão para o mundo levando essa linguagem e multiplicando esse saber, né? Uhum. Então, eu acho que é muito bacana essa relação. É verdade. Wanda, você queria falar um pouquinho também? No início da Intrépida, a gente também tinha um colombiano, o Héctor Fábio Cobo Plata, e a Felicity Simpson, que era uma inglesa, e eles dois voltaram. Numa das nossas idas à Europa, eles arrumaram um trabalho por lá e acabaram ficando pela Europa, fizeram espetáculos no mundo inteiro, e depois o Héctor retornou à Colômbia e fundou a Escola de Circo de Cali, e que é uma referência também de projeto social e de escola de circo e de excelência de técnica circense na Colômbia. Então, só para complementar essa diversidade que ela e que eu acho que a escola também traz, porque afinal a Felicity, por exemplo, tinha vindo para a Escola Nacional, né? O Luiz Carlos, o Pirupiro, o Geraldinho Miranda também começaram na Intrépida porque estavam no Rio fazendo Escola Nacional. Então, e a Intrépida se forma a partir da primeira turma. Sim. Da Escola Nacional. Então, a nossa história Intrépida e a Escola Nacional de Circo tem muitos pontos em comum, entendeu? A escola é uma referência para a gente, e eu acho que a partir dessa reformulação, dessa nova estrutura, a gente vai estar apto a criar uma estratégia não só de receber alunos oriundos das diversas regiões do Brasil, mas também do mundo, porque a Escola Nacional ela é muito procurada por gente não só da América Latina, mas também por pessoas do mundo inteiro. Já então, se torna uma referência, ela internacional. Ela é, desde sempre, uma referência internacional. Veio da Inglaterra e ela falou, soube que tinha uma escola no Brasil? Eu falei, vamos lá, circo, Brasil, escola, vamos lá. Legal, ótimo. Bom, vou aproveitar então e chamar a Alice Viveiros de Castro, que está na linha com a gente também, é diretora do espetáculo que reinaugura a Escola Nacional do Circo. Bom dia, Alice, qual é a sua expectativa com relação a toda essa retomada desse espaço, a revitalização da Escola Nacional do Circo, enfim. Bom dia para todo mundo aí no estúdio, bom dia para vocês, bom dia para os colegas que estão aí. Olha, a gente está muito animado. Eu não sei se a gente vai conseguir passar para todos os ouvintes a importância enorme que isso tem. Uma escola com condições, uma escola bem equipada, uma escola. A gente está acostumado a fazer sacrifícios, a gente está acostumado a se virar de tudo que é jeito. mas você sente um sopro, uma brisa que vem refrescando, renovando tudo isso, só de trabalhar ali dentro daquele espaço. Então o espetáculo de hoje, ele traz a formatura dos alunos de 2012, né, que são os alunos que passaram, vamos dizer, um momento difícil do exílio ali na Leopoldina, que foi uma solução para continuar a escola, para manter, porque a escola não para. E a gente hoje está podendo pisar num picadeiro novo, ver aquela estrutura, trabalhar, usar. A sala de dança está sendo maravilhosa, já se montou tudo dentro da sala de dança. A gente está na prática, entendeu? Está vivendo isso. E o espetáculo é um espetáculo que tem como tema o cinema. A gente então está trabalhando uma grande interação com a música, tem a contribuição de artistas da Orquestra Voadora, do Grupo Dona Joana. Vai ter uma participação do Cinebloco. Então, isso é outra coisa interessante da escola. A escola também sempre atraiu pessoas que são dançarinos, que são músicos, que são artistas de outros setores, que começam a fazer circo e aí passam a interagir. O nosso regente de hoje é um ex-aluno da escola, que depois resolveu optar mais pela música. E aí é tudo possível, o circo junta tudo. O circo é uma linguagem muito rica, muito emotiva, né? Muito bonito. É muito lúdico, né? Também, né? Uma coisa muito, é muito legal demais essa coisa aí. Eu queria chamar o Grácio de volta à mesa de conversa aqui, porque o Grácio, você é um ator, sua formação é de palco, de representação teatral, de representação para televisão, em resumo, cinema, e o circo é uma experiência única, é uma experiência completamente diversa dessa experiência, embora você também tenha o mesmo tipo de postura, porque você tem que representar. Como é que você vê esse... Na verdade, o circo, ele povoa o nosso imaginário, eu acho que é quase uma unanimidade, né? Todos nós temos uma relação de infância, de fantasia, enfim, por diversas maneiras a gente tem uma relação com o circo, né? Eu sempre fui apaixonado pelo circo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer teatro aqui, logo no início da minha chegada, lá em 82, foi exatamente a inauguração da Escola Nacional de Circo. E, na verdade, a Escola Nacional de Circo, que naquela época era aberta na gestão do Orlando Miranda, que muito se empenhou por ela, pelo Luiz Orimecha, essa escola, ela veio, como a Alice apontou muito bem, ela veio saudar toda a classe artística, todos nós, de todas as áreas, sempre tivemos referências à Escola de Circo. O Prêmio Mambembe de Teatro, ele sempre era realizado na Escola Nacional de Circo. Uhum. Portanto, a escola tem essa possibilidade enorme, eu queria muito que ela tivesse mais ainda. Foi um propósito nosso de nos dedicar nessa gestão, trabalhar a favor da escola, né? Até essa questão do Mambembe, né? O prêmio Mambembe, ele já remete a uma origem comum, que é essa coisa de você sair, né, pelo país, pelo mundo, você sair pelos lugares levando a cultura, essa coisa aí, né? Exatamente, e ao mesmo tempo o circo, ele tem características muito importantes dentro da cultura brasileira. Hoje a gente reclama muito que o teatro brasileiro, por exemplo, resumiu suas sessões de sexta a domingo, né? Antes a gente fazia teatro de terça a domingo, chegou uma época lá atrás que o teatro era de segunda a segunda, né? Hoje a maioria das apresentações teatrais acontece de sexta a domingo, o circo não. O circo mantém a sua tradição, na sua grande maioria, em sessões diárias, várias vezes por dia. E um detalhe muito importante, diante dessas discussões todas hoje sobre leis de incentivo, é raríssimo o circo que usufrui de lei Rouanet, usufrui de lei de incentivo. Os circos são mantidos pelas suas bilheterias, no trabalho fantástico das famílias que mantêm o circo vivo no Brasil hoje. É interessante. Então, merece a nossa... nossa consideração total à área do circo. Porque o circo, inclusive, eu queria até puxar aqui para o pessoal mais circense essa conversa, porque o circo, ele vem passando por transformações ao longo de toda a existência da humanidade, mas de uns tempos para cá, de uma maneira muito mais acelerada. Zé, você que é diretor, coordenador da Escola Nacional de Circo, poderia talvez abordar isso com um pouco mais de propriedade para nós aqui, para o ouvinte leigo que conheceu como os mais antigos, o circo com os animais amestrados, né? O circo, o circo não precisava ter essa coisa tão alta, o circo se desenvolvia mais no chão e mais de uma forma mais, além de rasteira literalmente, também de recursos mais rasteiros, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução. Você citou na abertura do programa o fato de já termos uma altura muito maior para poder desenvolver outras atividades, e eu fiquei me lembrando na hora do Cirque du Soleil, que é uma referência internacional de circo, que eles praticamente voam, né? Aquela coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso aí. O circo, na verdade, ele foi um grande espaço onde ele sempre foi aberto à relação com as diferentes linguagens, né? Então, sempre o teatro, a dança, o cinema, ele sempre teve uma relação com o circo, e muitas dessas linguagens, ela tem o seu espaço inicial de relação no espaço circense. Então, muitas das linguagens começam, na verdade, por lá, os melodramas, a questão do cinema, né? Então, todas essas questões foram importante para o circo. Inicialmente, na verdade, ele começa mais como uma arena, né? Como um espaço, principalmente envolvido pelo pessoal da cavalaria, em que eles faziam demonstrações de saltos em cima dos cavalos, e por isso que o picadeiro tem 13 metros, né, redondo, por conta um pouco dessa questão. E com o tempo, junto com os mambembes, o pessoal dos saltimbancos, isso vai se juntando e construindo uma possibilidade maior de apresentações, não somente com cavalos, né, mas também uma diversidade maior, né? Até a chegada dos palhaços, e aí começa a incrementar uma diversidade no seu espetáculo. Agora, os palhaços em si, quer dizer, o circo vai crescendo, o significado do circo, como você bem lembrou aí no início, é aquela coisa só de habilidade, né, sobre o cavalo, de você pular de um lado para o outro, coisa que você tinha no circo até muito recentemente, e até hoje você ainda tem em outras situações, em espetáculos equestres, né, de equitação, essa coisa. Agora, você, quando incorpora o palhaço, você traz de um outro ambiente o palhaço que já existia também, né? Quer dizer, ele coexistia no mesmo tempo do circo, embora não fosse do mundo do circo. E como é que se dá essa chegada, hein? Como é? Olha, na verdade, essa história toda, acho que a Alicia é a expert em assunto. Alice, fala você aí, Alice. A expert em assunto, que ela pode dizer pra gente como é que isso chega. Então vamos lá. É. Alice que levou o primeiro palhaço pro primeiro circo. Fala, Alice. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender uma diferença entre circo e arte circense. O circo tem, a gente fala também do espaço da lona, do picadeiro, mas as artes circenses, elas se perdem na origem dos tempos. O próprio palhaço é uma figura presente em todas as culturas, em todos os rituais, especialmente de funeral, né, os antropólogos todos já determinaram isso, e a gente tem também no Brasil as imagens mais antigas de acrobacia, feitas ainda na pré-história, lá na Serra da Capivara, imagens de 27 mil anos de acrobatas saltando, fazendo colunas. Então, esse entendimento, quando você fala o palhaço já existia, tudo já existia. Já existia o aramista, já existia o equilibrista, já existia o contorcionista, o malabarista está lá nas pirâmides, desenhado nas pirâmides no Egito, o mágico, né, Grace? O Grace adora mágico. Mágico. Adoro mágico mesmo. É. Fiz muita foto de mágico. Muito bom, né? Muito bom. Enfim, então é interessante porque o circo, essa fase que a gente está, porque o Zezo tocou, é uma fase assim muito importante na história do circo, o final do século XVIII. Mas o circo sempre teve, e essas pessoas eram saltimbancos, né? É o artista mais popular, o artista aqui de casa em casa, de castelo em castelo. E o palhaço é uma figura que ele encontra no picadeiro o seu melhor espaço. Quando o picadeiro aparece, aí o palhaço se sente, aqui é minha casa. Agora, Alice, o palhaço tem uma origem comum com o bobo da corte, por exemplo, anterior a isso? Sim. Na verdade, ele vem dos mimos dóricos, né, que é antes até do teatro grego, já são palhaços. E havia essa tradição, quer dizer, daquele que brinca com coisas que os outros não podiam brincar. E aí o bobo da corte, que na verdade a gente também tem, a gente imagina isso muito para Idade Média, Alta Idade Média, mas o bobo da corte você tinha em várias culturas, na China, 4.000 anos antes, no Egito, a gente encontra também uma figura que a gente pode chamar de bobo da corte, que trabalhava junto aos imperadores, na Índia também, enfim. E que tinha uma função, um papel social também, meio picaresco, um papel social, mas ele não era um palhaço, né? Ele não era para fazer rir só, ele cutucava, ele fustigava, ele até provocava, né, a reflexão, esse tipo de coisa. Até hoje os palhaços são assim, não é isso, Alice? Isso. O palhaço, a gente fica achando que é tudo bobagem, né? Mas para início de conversa eles falam para a gente da importância que tem as coisas que não são importantes. Eles têm essa visão ao contrário das coisas. Então quando a gente está vendo ali se divertindo e rindo, a gente na verdade está recebendo um ideal de que, sabe, se eu cair no chão, eu levanto. Uhum. Tudo bem, a gente ri, a gente erra, né? Um tapa na cara, eu dou outro e erro. E o erro ensina tanto, o erro é tão positivo, ele pode ser uma experiência tão rica. E um negócio legal, Zé, Zubete e Wanda também aqui, é que ensina você a rir de você mesmo. Isso. Quer dizer, não é só de você aprender com a queda, levantar, mas a rir de si próprio, que é uma das coisas mais, um dos melhores aprendizados que você pode ter. A pessoa que não ri de si própria é uma pessoa muito infeliz, não é não? É, pode ver. É isso mesmo, eu acho que o rir de si, né, já te relaxa, já te coloca num lugar de movimento para uma nova queda, para um novo voo. E o rir de si é você compreender que você também erra, e você na verdade está se aceitando com todas as limitações e com todas as possibilidades que você tem. Então, na medida que você ri de você, você se compreende que também é ser humano, que tem direito de errar, mas tem sobretudo o direito de viver a vida. A gente é educado, né, nos tempos de hoje, para ser o melhor, para ser o mais prático, para ser o mais bonito, para ser o mais eficiente, para ser o super, né? E o erro é meio uma coisa que não é permitida, né? E justamente o que a gente encontra no palhaço, o que é tão engraçado no palhaço, é que ele erra, e a gente se enxerga nele, e a gente se identifica. Ele erra e a repetição do erro que se torna coisa, né, caricata, e ao mesmo tempo é um aprendizado, é onde transmite o conhecimento, que é um negócio altamente filosófico isso aqui. Exatamente. Né? A gente estava falando ainda há pouco, a Alice falando do circo, da tradição do circo desde a antiguidade, desde as inscrições rupestres, os desenhos nas pirâmides, e o circo ao longo do tempo ele vem incorporando tecnologias. Então, quando a gente tem o Globo da Morte, por exemplo, já é depois da motocicleta. Antes da motocicleta não havia Globo da Morte, ninguém ficava correndo ali dentro daquilo ali. E isso já vem também em função de uma nova indústria que permite você construir aquela estrutura esférica que suporte o peso na velocidade, na força centrífuga de uma motocicleta, que é um bicho pesadão. Essas coisas, juntamente com o adestramento de animais e os circos, como os circos romanos, como tinha as zebras africanas coloridas, que foram extintas com o tempo, de tanto que se matou zebra, né? Esse tipo de evolução vai levar a quê? Hoje nós estamos já com o Cirque du Soleil como um parâmetro ou um paradigma máximo. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado, qualquer um de vocês está participando da conversa, mas para onde caminha o circo? Bom, primeiro é o seguinte, o Soleil é maravilhoso, ele tem apresentado várias possibilidades, né, inclusive tecnológicas, de gestão, né, de mercado, ele tem apresentado várias possibilidades, mas é também uma experiência, como há outras experiências circenses maravilhosas, né, com tecnologia, ou com avanço da tecnologia, ou sem avanço da tecnologia, mas são experiências artísticas maravilhosas, tanto quanto o Soleil. E o mais importante é essa possibilidade de você poder beber na fonte de várias experiências que surgem. E a vida tem que dar espaço para todas essas possibilidades, né? Acho que Esse é o grande dilema. O circo, na verdade, tem uma relação muito grande com o risco, né? Com a superação do risco, com o controle desse risco. Então, a perspectiva é que a tecnologia, ela cada vez mais vai sendo construída, criada para o mundo do espetáculo, e na perspectiva de você estar superando cada vez mais os limites que antes eram intransponíveis, exatamente. Então, isso possibilita essa questão. Então, o bom disso é a gente não ter a certeza de onde, para onde a gente está indo. O bom disso é a gente saber que o mundo não tá limitado, né? Que há várias possibilidades dessa construção. Isso é que é bom, é dizer assim, puxa vida, o destino não está definido. É verdade. É melhor, não tem um destino. Quer dizer, tem a busca. Quer dizer, o caminho se faz ao caminhar, né? Que é o Antônio Machado, né? Mais ou menos. Ô, Graça, como é que é você transportar para um país como o Brasil essa realidade? Eu te pergunto isso a você, porque você é o administrador público nessa questão. E o Brasil vive um momento auspicioso de grande desenvolvimento econômico, de uma distribuição de riqueza menos injusta, menos cruel, de um ingresso grande de uma nova classe média num mercado de consumo ainda incipiente, mas já um mercado de consumo. Tudo isso enseja uma realidade melhor para todos nós. E o circo, como é que se insere nesse tipo de visão do ponto de vista da Funarte? Olha, na verdade, a gente tem testemunhado em todas essas relações que a gente tem feito, principalmente no exterior, né? Nós estamos hoje coordenando o Ano do Brasil em Portugal. O Ano do Brasil em Portugal nos ajuda a revelar não só a expectativa do mundo inteiro em relação ao Brasil, como a constatação mesmo da nossa criatividade. Como o Brasil é um país fértil na criação, e isso o circo está presente dentro disso, né? Como agora nós abrimos um edital para a chamada de projetos para o Ano do Brasil em Portugal, se inscreveram 3.700 projetos e a gente vai vendo um a um, só tem coisa boa, quer dizer, tem uma riqueza incrível, a nossa, uma pujança mesmo em relação a essa questão da expressão artística, da produção artística no nosso país, né? A Embratur fez uma pesquisa no mundo inteiro, o que que leva um estrangeiro a querer visitar o Brasil? O primeiro item foi o povo brasileiro. Está acima das belezas naturais, está acima do carnaval, está acima de tudo isso. Quer dizer, o que mais espelha esse povo brasileiro é a sua criação artística, é a sua manifestação artística. Isso é um dado muito importante para a gente, né? Vocês falavam aí agora sobre a questão do circo. Para mim, o circo tem tudo isso. E mais ainda, ele é o lugar onde o ser humano vê que ele pode mais. É onde você vai testemunhar que coisas que você não sabe fazer, existe um outro ser que sabe. E isso é uma coisa incrível. É você saber que tem um local onde a capacidade de superação é enorme, né? Isso tem muito a ver com o Brasil, isso tem muito a ver com o nosso povo, com a nossa gente, com a nossa história, né? Eu acho que o circo simboliza muito essa participação. E simboliza muito esse momento que o Brasil está vivendo, que você descreveu muito bem. Um momento muito importante, né? Vai ser um bom momento para o circo também. Agora eu queria puxar a Alice para essa conversa, porque o Zezo falou ainda há pouco dos avanços tecnológicos, essa coisa do circo de Soleil, que é aquela coisa de laser, aquela coisa muito de alta tecnologia. E isso você situa, eu cito porque o circo de Soleil, ele tem, assim como David Copperfield, para lembrar o mágico que tanto Graça aprecia, tem espetáculos que duram o ano todo, o cara fica em cartaz, o Circo de Soleil também fica em cartaz o ano todo em alguns lugares do mundo, onde você, a qualquer momento que você chega, você pode ver. O circo, ele tem uma característica diferente, embora o Circo de Soleil seja essa manifestação de tecnologia levada ao extremo, levada ao ponto mais avançado. Mas o circo que a gente se lembra é o circo que chega na cidade, é o circo que entra pela avenida, pela rua principal da cidade, né? É o circo que mexe com o prefeito, que mexe, é aquela coisa que a gente tem, a visão lúdica realmente do circo. E isso, Alice, é o que permanece no imaginário da população. Quando você fala de circo, qualquer criança, ou qualquer idoso, qualquer idosa, pensa, tem essa imagem do circo. Qual é a imagem do circo que você tem? É do palhaço, é da bailarina, é do equilibrista, não é? Do trapezista, do domador, ainda tem essa imagem? Do elefante, pois é, os animais estão sumindo dos circos. Como é que é isso? Bom, posso? Pode falar, vocês podem falar no microfone, gente. Tá bom. Fala aí, Zé. Não, essa é Valence. Essa é Valence. Que, bom, eu, nós apoiamos. Nós apoiamos o que ela falar. Fala aí. Eles estão brincando porque eu acabei agora, com muita honra, de cumprir minha tarefa como conselheira do Conselho Nacional de Política Cultural, representando o circo. Agora quem vai assumir é o Flávio Silva, do Circo Torricelli, uma pessoa maravilhosa. E isso também é muito importante para o circo, uma coisa, essa criação do Sistema Nacional de Cultura, a estruturação do Ministério da Cultura, tem fortalecido muito, tem permitido que a gente entre nas discussões, nas grandes discussões de cultura, de uma outra maneira. O Graça é testemunha disso, é um parceiro na criação da Câmara Setorial, é um parceiro nesse espaço que o circo conquistou nesses últimos anos, né, nesses últimos 10 anos. Uhum. E a gente, essa questão dos animais, há um entendimento muito equivocado, primeiro de que o circense, em geral, todos os circenses, maltratariam os seus animais, como se fôssemos todos torturadores, gente má, gente que não ama os seus animais. O circo ama os seus animais, só que em vez de ele ter um cachorro pequenininho, ele tem um elefante. É. E o que precisa? Precisa-se realmente regulamentar a participação dos animais nos espetáculos de circo. Mas há pouco tempo, você lembrou muito bem, existem cavalos se apresentando na hípica, existem espetáculos de cavalos nos rodeios, em vários outros lugares. Hoje, o adestramento de cavalo é uma modalidade olímpica. E por que no circo não pode ter um cavalo? Por que no circo não pode ter um cachorro, não pode ter bode, jegue? Os animais mais exóticos, eles exigem uma regulamentação maior, inclusive com o próprio IBAMA. A gente criou uma comissão para estudar isso com o IBAMA. Mas tem uma campanha maluca nessa coisa de proteção dos animais, como se acredita-se que, e assim, só para deixar, esse assunto é tão, toca tão fundo na gente, a gente sofre tanto com isso, porque os animais que foram retirados do Le Cirque, que foi uma operação que deu muita mídia em Brasília, esses animais estavam muito bem no circo. Quando eles foram tirados do circo, eles morreram todos. Então, se você pega um animal que tem 40 anos no circo com uma família, tira ele e coloca no zoológico, que nem tem condição de tratar aquele animal que é adestrado. E um detalhe, Alice, interessante, nesse episódio que você está falando, é que os animais foram retirados do seu ambiente no circo e foram guardados, enquanto não chegaram a um zoológico, eles foram guardados, eles ficaram presos. Isso. Não é? Isso. Esse tipo de politicamente correto que domina na sociedade é o que perturba não só essas relações no mundo do circo, nem no mundo no trato com os animais, mas também com as pessoas de uma maneira geral. Isso eu acho, aliás, que seria um grande material de trabalho para o circo, né? Esse tipo de relações, quer dizer, quando você fala do circo como um ambiente onde deve haver animal adestrado, animal treinado e bem tratado, você também está falando de pessoas, não está falando só de animais, não é isso, Wanda? E tem o seguinte, lá no início dos zoológicos brasileiros, eram os domadores os que tinham maior conhecimento dos animais exóticos, entendeu? Então havia uma parceria muito grande entre os zoológicos e os circos. E hoje em dia essa coisa se reverteu, ficou uma coisa, sabe, a política em relação, essa política eco do IBAMA, essa intervenção do IBAMA, é uma coisa muito inadequada, porque assim, não há uma regulamentação, então a coisa é feita sem uma norma, ninguém segue norma nenhuma porque não existe ainda, entende? Então é uma imposição, os animais foram retirados, ao sair do Le Cirque, um dos elefantes morreu, e depois a elefanta, que a Alice sabe o nome, me esqueci agora. Mas Madres. Perdeu 2 toneladas em poucos meses, e morreu também. As girafas É, morreram também no zoológico em Goiânia, me corrija se eu estiver errada, Alice. Tá certo, tá certo. E assim, e os chimpanzés do Circo Garcia foram retirados, foram levados para um laboratório no interior de São Paulo e nunca ninguém mais os viu. Quer dizer, viram lá nas cobaias, né, praticamente. Exatamente. Essa que é a ideia. Entendeu? Então, assim, isso ninguém sabe, isso não é uma coisa publicada oficialmente. Eu sou uma pessoa muito indignada com isso. Uhum. Eu sei do trabalho do Flávio Torricelli, da Alice, de todos os circenses brasileiros que tentaram, assim, com a maior diplomacia, negociar com o Ibama isso, entendeu? E é uma questão dura e a Sociedade Protetora dos Animais bem podia ver como é que é feito o tratamento dos cachorros nas casas particulares. Mas a Sociedade Protetora dos Animais é a primeira a exigir esse e proibir esse, não é isso? Pois é, mas nesse caso aqui do circo foi muito inconveniente a intervenção do Ibama, da Sociedade Protetora dos Animais. Foi um negócio assim ridículo. Isso deveria ter, ser noticiado, porque assim a gente perdeu os melhores animais dos circos, entendeu? E ainda ficou taxado de maus tratos e tudo isso. É verdade. Não é que não torturador de pobre bichinho. Não é que isso não aconteça. Acontece também, assim como as crianças são maltratadas. É uma coisa natural. Entende? Mas não é via de regra isso. Os circenses têm um conhecimento incrível de gerações e gerações dessa lida com os animais exóticos e com os animais do próprio circo, sendo exótico ou não. Então, assim, foi uma tristeza a ver os animais definhando no circo agora, entendeu? Fala, Graça, eu queria que você falasse mesmo institucionalmente, presidente da FUNART, como é que você vê isso? Eu acho o seguinte, olha, a Alice tem razão, eu participei mais de perto dessa discussão dentro dos colegiados setoriais de circo, e de fato, eu mesmo aprendi muita coisa que eu não sabia, e acho que o que vem nessa história, nessa discussão aí, Luiz, é uma falta de informação. Eu acho que a desinformação, ela é muito grande. Hoje a gente vê, em relação a esse tema, por exemplo, dos animais do circo, ele envolve até pessoas da área de comunicação, pessoas que têm uma importância muito grande hoje no Brasil em passar informação para a população, tomando uma posição, às vezes, mal informada sobre o assunto, sobre o tema. Esse é um tema que, para o circo, é muito delicado, né? E hoje nós temos uma situação em que falar hoje do animal, dos animais no circo, é quase como uma contravenção. Uhum. Existe quase que uma unanimidade formada em torno desse tema, como se fosse um crime os animais no circo. E a gente hoje, em contato com as pessoas do circo, né, nós temos exemplos, inclusive, de circos que passam por algumas cidades do interior, por exemplo, e são nessas cidades, os circos são os zoológicos. Não existe zoológico. É verdade, é verdade. Tem contato com os animais, é no circo. O zoológico é um equipamento de cidade grande, não é um equipamento de cidade interior. Exatamente, e o circo traz essa possibilidade. É verdade. Eu debati com muitas pessoas do circo, como a Alice bem falou, na questão do colegiado setorial, e vi uma outra realidade de pessoas que têm o maior apreço em tratar esses animais, em possibilitar que as populações do interior tenham contato com isso, né? E que eu acho que colabora muito mais com a preservação do que com a extinção, como vem sendo propagado. É. Então eu acho que nós precisamos de ter um debate mais sério sobre esse assunto. Onde é que a FUNART poderia ajudar nisso aí, Graça? Como é que a FUNART poderia participar disso aí de uma maneira mais efetiva, de uma maneira levar essa questão à discussão? Porque o que você falou é que a ignorância é que causa esse tipo de comportamento, essa adoção de proibições que é absurda. E você, que é um cara que vem do mundo da arte, você já sabe que proibição, em princípio, já não é legal. Não é? Quer dizer, proibição, em princípio, já é um cerceamento, um veto, uma coisa que não funciona bem. E como é que a FUNART, como instituição, que é uma instituição, Fundação Nacional das Artes, que é presidida por um ator, como é que ela pode efetivamente entrar nessa discussão, promover, provocar essa discussão e até, quem sabe, até reverter, contribuir para a reversão dessa situação? Olha, nós fizemos um esforço enorme dentro das discussões do colegiado setorial do circo para tentar levar esse assunto até para o Congresso Nacional, onde esse debate tem acontecido com mais força. Nós temos encontrado muita resistência, em função de tudo que eu falei, de aceitação dessa discussão. E a gente tem lutado muito para que isso aconteça. É claro que dentro do próprio governo, o IBAMA mesmo foi citado agora, que é um órgão também do governo, o Ministério do Meio Ambiente, a gente precisa de ter uma discussão mais consistente em relação a esse assunto, né? Porque não dá para ficar só o pessoal do circo debatendo a favor dessa questão, pois é, e o resto do Brasil inteiro contra eles. Pois é, porque parece que ficam defendendo a posição deles. E, na verdade, a defesa é muito mais ampla, né? É muito mais ampla. E precisa de ter um debate mais sério. É claro que ninguém é a favor de maltrato aos animais. Nós temos que lutar contra isso. Mas dizer que o circo é o local onde isso acontece exclusivamente é um erro, é uma desinformação total. Eu acho que a FUNARTE tem sim que entrar nessa história. Nós temos tentado participar desse debate. Mas o que eu venho te dizer é que temos encontrado muita dificuldade. Existe uma resistência, existe uma opinião formada, quase que unanimidade, fora da lei, das pessoas envolvidas com o circo, de que é isso mesmo, não tem que ter animal no circo, os animais são maltratados. Pois é. Isso é um erro. Eu mesmo, quando comecei essa conversa aqui com vocês, eu tinha como ponto pacífico na minha cabeça que circo com animais já era uma coisa do passado, porque já não é mais permitido ter animal em circo. Tá vendo? Não entendeu? Você mesmo constata, através do seu depoimento, essa questão. E não é só você, eu acho que todo mundo. Né? Claro. Na área da comunicação, a gente tem... Exatamente. Eu já vi campanhas na televisão, de apresentadores de televisão. Exatamente. Radicais contra isso. Inclusive, alguns meus amigos que eu tenho, que vejo em campanha... Até a própria Rita Lee começou numa época a falar sobre essas questões, e não é, está errado. A gente precisa de conversar melhor sobre isso. É verdade. Aliás, isso aí já é uma outra questão, já é um outro debate. O que artista entra em canoa furada não é brincadeira, não, em campanha. Mas isso já é outro assunto. Para um outro programa. Isso já é para outro programa, com outros artistas, né? Que vão de circo. Eu queria voltar um pouco a essa questão. Do futuro do circo, porque quando você fala, tentou levar isso ao Congresso Nacional, mas há uma resistência muito grande, e nós nos lembramos, pelo menos na nossa lembrança de vida, o circo, ele caminha junto com a política local, a política municipal, o vereador, o prefeito. Isso é uma das pedras de toque, né, da chegada do circo na cidade, é o circo ser recebido pelo prefeito numa cidade pequena. É o circo, e como disse o Graça aí, lá onde não existe zoológico, a única chance da criança e do adulto verem elefante, tigre, leão, é o circo. Sem o circo não vão ver isso aí nunca, é só pela televisão. A televisão, por sua vez, também substitui muito esse tipo de coisa. No Bye Bye Brasil do Diegues, a gente já vê isso, né? Como é que a televisão acaba deturpando toda essa cultura, que é a cultura mais popular. Zé, como é que você vê essa questão? Olha, na verdade, assim, só pegando um pouco a questão da televisão. Na televisão, ela faz uma representação de vários tipos de arte, inclusive do circo. Agora, circo é para ser visto, assim como teatro, assim como é para ser visto ao vivo. A emoção, ela se torna presente na medida que você está lá compartilhando com outros no mesmo nível, né? Você é lá, é o público, assim como tem, sei lá, tem um governador, tem um prefeito da cidade, está lá no mesmo nível, na mesma arquibancada, sentado, vendo, com as mesmas emoções, você chora, ri, fica com medo. Quer dizer, isso é para ser vivido. Então não tem outra forma que a própria televisão possa dar conta. Substituir. Isso de fato. Agora, para a cidade, eu lembro do Ariano Suassuna, ele conta sempre o fato. O Ariano Suassuna, né, o grande Ariano Suassuna lá de Pernambuco, porque eu sou de Pernambuco. E uma das questões que ele fala na Paraíba. Parece gaúcho, pensei que era gaúcho. E Ariano, ele sempre conta, todas as vezes que ele vai falar das aulas, espetáculos dele, ele sempre, uma das questões que ele conta sempre é isso, de como que ele se apaixona pela arte. E uma das questões é o circo. E a primeira visão que ele tem quando criança é a chegada do circo, mas ele começa a ver um elefante chegando. Então, isso para ele até hoje marca, e todas as vezes ele tá, sempre relata sobre essa questão, quer dizer, a importância de um circo quando ele chega na cidade é fundamental. E são as cidades que regulamentam a estrutura do circo, ao circo chegar na cidade para que ele possa se instalar, possa desenvolver. E tem sido um problema bastante complicado para os circos. Quer dizer, é preciso também desburocratizar, né, para poder facilitar, né, o acesso dos circos, porque tem tantas coisas boas, o próprio mercado, a mudança, a própria relação, né, das pessoas, é um momento também de confraternização daquela comunidade que ali está presente, né? Então o circo ele possibilita, né, as pessoas se reverem na sua cidade de uma outra forma. E outra coisa, as pessoas vão a várias funções. Elas vão um dia, vão no outro, vão várias vezes ao circo, entram por baixo da lona, as crianças entram por baixo da lona. E uma coisa da universalidade do circo, que me veio à cabeça aqui agora que a gente está conversando, é que o último filme brasileiro que foi escolhido para concorrer lá fora foi O Palhaço, do Selton Mello, que é uma belíssima escolha, felicíssima escolha. Não sei se o Graça concorda com isso, porque ele é um ator e pode falar sobre isso. Concordo, sim, acho um excelente trabalho com uma visão lúdica, poética, na linguagem cinematográfica, e achei bastante importante essa inserção do palhaço aí nessa lista. É verdade. E eu queria, então, para nós encerrarmos a nossa conversa aqui, que cada um falasse um pouquinho, começando pela professora Alice, que está lá na ponta da linha. Oi, Alice. Oi, tudo bem? Pera, é para encerrar. Eu sou acrobata mental. É bom porque previne o alemão, né? Olha só, eu acho muito bacana essa conversa, estou muito feliz aqui de ver essa possibilidade da gente falar, porque o circo, todo mundo adora circo, mas a gente conhece muito pouco sobre ele, as pessoas que estão fora dele. Então eu acho que a gente ter essa oportunidade aqui está sendo muito divertido, e a gente já vê uma das vantagens, um dos ganhos que a gente está tendo com essa linda reforma que a Escola de Circo está recebendo. É uma reforma, não, é uma reconstrução completa, e esse é um dos papéis da escola, provocar, representar, trazer uma coisa do oficial. É sempre lembrar que a Escola Nacional de Circo, ela é nacional, ela pertence à FUNARTE, que é do Ministério da Cultura. Então, a gente está junto, a gente é parte do Ministério da Cultura. O circo é presente da cultura brasileira. E, bom, a gente vai fazer uma festa linda hoje e vai continuar esse trabalho para sempre. Eu quero agradecer muito aos meus colegas que estão aí e a você, que foi brilhante nessa condução. Olha, eu que te agradeço. Muito obrigado, Alice. Agora, eu queria que a Beth falasse também alguma coisa aí para encerramento. Vai lá, Beth. Então, eu estou muito feliz, porque eu acho que quando se pergunta o futuro do circo, eu acho que o futuro do circo ele está ligado a uma formação do artista circense. Essa formação é uma formação que requer muito tempo, muita dedicação e uma infraestrutura que a maior parte das pessoas não tem noção. Né? A gente precisa de colchões, de cordas, de boldriers, de cama elástica, e trabalhar com segurança, com equipamento que tem que ter uma manutenção periódica, porque as coisas perecem, né? Então eu acho muito importante a política também de manutenção da escola, manutenção das companhias de circo, porque uma manutenção de uma companhia que trabalha com circo é muito diferente de uma manutenção de uma companhia de dança, de uma companhia de teatro, né? Porque as necessidades estruturais são enormes. Então, eu estou feliz porque a escola é um símbolo, né, da formação do futuro do circo, e eu espero que não só, né, essa reestruturação que está acontecendo permaneça com um olhar atento à sua manutenção e à manutenção de todas as companhias, né, que estão, por exemplo, a Intrépida tem 26 anos. A gente teve uma possibilidade de ter manutenção na companhia, que foi o ano passado com o FAT, né? A Petrobras tinha um edital de manutenção para o circo e que foi cortado. Então eu acho que, assim, as grandes empresas como a Petrobras, como a Vale, como outras empresas, a Oi, tem que ter um olhar para a cultura dessa estrutura, dessa manutenção das companhias, da manutenção também das companhias que têm uma escola, né, dentro do seu núcleo, como a Intrépida também tem uma escola, né, e a escola de circo. Então, assim, eu espero, né, e eu estou muito feliz de ter esse espaço, que essa manutenção aconteça e esse olhar das grandes empresas e do governo se mantenha, né, no sentido de manter. Certo. Porque manter é muito, assim, a gente, nós somos resistentes, guerreiros, intrépidos e resistentes, né? Uma companhia que tem 26 anos dentro dessa área, uma escola que tem quantos anos a escola? 30 anos. 30 anos, né? É porque resiste e resiste porque tem muita paixão, muito amor pelo que faz. Uhum. Então, eu espero que esse futuro seja garantido por todos. Muito obrigada que a isso. Todos esses olha parceiros maravilhosos aqui. Fez um discurso, hein? Fez um discurso para vereador, hein? Olha só. Agora, uma coisa que você falou... Não, eu tô pensando. Brincadeira. Uma coisa que você falou e que me chamou a atenção nesse momento aqui, e nós esquecemos de falar, que uma das imagens de circo, que é a imagem trapezista, que você lembrou antes, no início do debate, é daqui do trapezista, do homem que anda na corda bamba, aquela coisa, é da segurança, da rede. Não é? Quer dizer, quando você corta um patrocínio ou uma possibilidade de manutenção patrocinada como a da Petrobras, você está tirando a rede. E uma das imagens que a gente tem desde criança é essa, né? É dizer assim, andando na corda, eu trapeço sem rede, sem a rede de proteção. Quer dizer, o que nós estamos vendo é que se cortarem, nós vamos voltar a não ter as redes, vamos voltar ao risco realmente, que é o risco mais grave. Zé, você agora. Bom, isso que você fala é bastante filosófico, mas é bastante sério, né? Essa questão de ter o cuidado, né? De ter a segurança. Isso tem sido também um aprendizado na própria escola, né? É que a gente, assim, os professores são professores antigos, de muito tempo, na verdade, na vida de circo, e aí foram para estar na escola. E esse processo também da gente, nós todos, né, mudarmos nossa mentalidade, compreendermos as mudanças e as necessidades de mudança, isso tem sido importante na própria escola. Então, essa relação com os outros grupos, com as pessoas de circo, com as pessoas de outras linguagens, é fundamental. E que isso aconteça cada vez mais, porque é essa troca que vai possibilitando novos aprendizados, né? E eu queria também agradecer, Luísa, você, né, a Beth, Vandinha, que estão aqui, né, nesse momento. Acho que é um momento muito feliz. Eu estou aqui, que não me contei em mim, né, pela alegria, né, ter vindo de Pernambuco para cá, para dar para estar aqui na escola toda. Estava prestes a sair, daqui a pouco eu vou mudança, e eu fiquei desesperado. A gente ficou lá, exilado, como diz a Alice, lá na Leopoldina, um tempo, mas sustentando, segurando, e hoje a gente é coroado com essa grande possibilidade. Isso é legal, e a gente, assim, convida todo mundo, venha junto festejar com a gente, que é o momento de uma escola que se abre para a cidade do Rio de Janeiro, se abre para o Brasil e se abre para o mundo. E é, uma escola situada na Praça da Bandeira, é um ponto estratégico. Você passa de ônibus, você passa de carro, você passa de trem, você passa e vê. Ela está ali, alcançável, a mão, né? Está bem... Preciso. Fala, Wanda. Então, o Zé está falando dessa coisa de troca de saberes, e assim, a Europa vem vivendo nesses últimos 30 anos uma criação de saberes técnicos, sobre acrobacia, sobre voo, sobre técnicas de ancoragem, de efeitos especiais e tal. Isso, eu acho que a gente está num momento crucial para trazer esses saberes para uma troca eficaz com a cultura brasileira. A cultura brasileira, ela em si, criativamente, ela tem toda a potência, entende? Então, o que falta, gente? Falta garantir essa questão da segurança, que é uma coisa muito séria, e que a gente não tem os equipamentos aqui. A gente faz aviões, mas não faz mosquetões decentes, não faz cordas incríveis, como a gente tem corda para tudo que é tipo de uso. E então, a gente... Isso eu acho que é uma oportunidade para efetivar os editais com material, criar essa política e criar essa troca com os professores europeus. A gente está num momento um intercâmbio, né? Criar esse intercâmbio, Obrigado a todos, Luciano. Graça, eu queria que você desse a palavra final para nós encerrarmos, estamos lá ainda a hora. Te agradecer muitíssimo de trazer esse debate aqui no teu programa e ter conduzido tão bem. Muito obrigado pela essa oportunidade. Quero agradecer todos os nossos companheiros que participaram aqui, a Beth, a Vandinha, o Zezo, a Alice Viveiros de Castro, aliás, um agradecimento muito especial por estar dirigindo esse espetáculo de hoje. Queria convidar todos para ir hoje a essa abertura, da nova Escola Nacional de Circo, e também registrar aqui que hoje nós teremos lá, com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy, do prefeito Eduardo Paes e do governador Sérgio Cabral, todos estarão presentes hoje nessa abertura, nós teremos um ato simbólico que é entrega Diploma da Unesco de Rio, Patrimônio da Humanidade, da ministra da Cultura para o prefeito do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bem, então, muito obrigado a você. O Tema Livre vai ficando por aqui. Um grande abraço. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta.